continuando a história. Cada vez mais perto da nossa vitória. Um passo à frente pra alcançar a glória. E se for pra gente vencer, então essa é a hora. Estamos de volta, continuando a história. Cada vez mais perto da nossa vitória. Um passo à frente pra alcançar a glória. E se for pra gente vencer, então essa é a hora. Tudo que eu passei, eu mereço vencer. É difícil, mas a gente tem que crer. Viver cada momento e acreditar nas promessas e nas bênçãos que o Senhor nos dá. É difícil quando o vento torna tempestade. Chorei por uma vida cheia de vaidade. Pedi pra Deus calmar o vento, a tempestade. Falei que eu não ia ser só mais um covarde. Deus sabe na verdade o que eu pedi pra mim. Falei até as noites que eu fiquei sem dormir. Difícil sorrir, mesmo assim eu não desisto. Reconhecimento só mesmo de Jesus Cristo. Assim insisto, lutando pela salvação. Tua palavra é o que conforta o meu coração. Justifica minha vida por onde eu andar. Debaixo de tuas asas teu filho não temerá. Livra de mim aqueles que tentam me acusar. Aqueles que nunca pecou, então pode atirar. Com suas pedras eu farei o mais lindo castelo. Aguardarei a chegada e a hora do martelo. Do Senhor eu sei que virá meu socorro. Meus braços estão estendidos. Estou a te esperar. É difícil, mas você pode vencer. A vitória só depende de você. Buscar o Senhor em primeiro lugar. As outras coisas Ele acrescentará. É difícil, mas você pode vencer. A vitória só depende de você. Buscar o Senhor em primeiro lugar. As outras coisas Ele acrescenta. Vou em busca da vitória, vou sim, Senhor. Vou em busca da glória, vou sim, Senhor. Quem luta sempre alcança. Esse é o ditado, você tá ligado que alcança. Desistir não dá, parar nem pensar. Eu quero progredir, a minha meta alcançar. E me banhar em cachoeiras de felicidade. A minha fé move montanhas e move cidade. Vou em busca do Senhor em primeiro lugar. E sei que vou encontrar outro nível. Aqui chegamos em outro nível. Ouço meu louvor, o meu estilo inconfundível. É incrível que o poder de Deus fez comigo, me livrou da morte, me afastou do perigo. Não basta ler a palavra, você tem que ter fé. Está preparado pro que der e vier. Meus versos vão derrubar qualquer barreira. Minhas palavras são sinceras e verdadeiras. O caminho da vitória está bem perto. É só você acreditar que tudo vai dar certo. É difícil, mas você pode vencer. A vitória só depende de você. Buscar o Senhor em primeiro lugar. As outras coisas Ele acrescentará. É difícil, mas você pode vencer. A vitória só depende de você. Buscar o Senhor em primeiro lugar. As outras coisas Ele acrescentará. Em primeiro plano, eu louvo a Deus, sigo profetizando. Depois desses anos, não há mais nenhum engano ou desengano. De tudo que acreditei, o que sonhei está mais vivo, me fortifiquei. Hoje eu sei que muitos não acreditaram, imaginaram que era o fim, até nos criticaram, se enganaram. O outro nível retornou no mesmo flow, porque foi Deus que levantou. Aqui estou, agradeço aos que se preocuparam, que perguntaram, irmãos que sempre nos honraram. São alguns raros, por eles é que eu não paro. Se me deparo com a justiça, irmão, eu disparo. Rimas, meu caro, mas também tenho atitude. O mundo é falso, enganador, mas a mim não ilude. Minha juventude, dedico a quem me deu virtude. Só plenitude permite fazer coisas que nunca pude. A vitória só depende de você. Buscar o Senhor em primeiro lugar. As outras coisas Ele acrescentará. É difícil, mas você pode vencer. A vitória só depende de você. Buscar o Senhor em primeiro lugar. As outras coisas Ele acrescentará. É difícil, mas você pode vencer. A vitória só depende de você. Buscar o Senhor em primeiro lugar. As outras coisas Ele acrescentará. Mas você pode vencer. A vitória só depende de você. Buscar o Senhor em primeiro lugar. As outras coisas Ele acrescenta.